Ding da go dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da go da dong. Scatman's World. Ding da go dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da go da dong. Bye. I want to welcome you to Scatman's World.